a carta? Cadê? Menos assim que eu tava pensando. O Brasil quer mudar, crescer, pacificar uma justiça social que tanto alguns tentam conquistar. Se em algum momento algum político conseguiu despertar a esperança, no final da história é uma lambança. Nosso povo constata que promessas não faltam e a corrupção continua alta. Eu não venho por meio desta com protesto destrutivo, ao contrário, apesar de sofrimento injusto e desnecessário. Colapso aí. Não somos fãs de canalha. Erra pro povo, não me venha com medalhas. Soberania, país, de onde vem essas ideias? E o tal desenvolvimento econômico? Pra mim, só a miséria. Déficit habitacional, é favela pra todo canto. Me lembro de uma reforma agrária que assegurasse a paz no campo. Quando você diz justo, vem de justiça, não é? Como vamos manter a calma se a justiça é só paralé? Como você disse, eu quero a verdade completa. Como todos os brasileiros querem a verdade completa. E segurança o governo tem oferecido à sociedade brasileira? Alguém só pode estar de brincadeira. Mas cá entre nós, na verdade, quer saber? O que todo brasileiro quer é mudar pra valer. O sentimento predominante em todas as classes ainda é: qual seria a diferença do Luiz pro José? Eu sei, ninguém precisa te ensinar a importância do controle da inflação, mas um Brasil solidário não apareceu aqui ainda não. Minha mãe sempre dizia que o exemplo vem de cima, e agora, Silva, você tá em cima. Uma vida sindical bonita, ao lado dos trabalhadores, nunca se esqueça, ao lado dos trabalhadores. Parece que a economia é o mal da nação, mas a meu ver, o mal tá na corrupção. Não tem dinheiro pra educação, segurança, saúde, então nem se fala. Enquanto isso, neguinho tá carregando dinheiro na mala. As cadeias estão cheias de pretos e nordestinos como nós. Os verdadeiros criminosos são os que têm a voz. Se você não sabia de nada, então não tá fazendo teu trabalho direito. Afinal de contas, você é um presidente eleito. Volto a dizer, o sacrifício continua dos mais necessitados que ainda andam esquecidos e colocados de lado. O que nos move aqui é a certeza de que o Brasil é bem maior do que isso. Quando precisar dos que querem o bem, tamo aí, pronto pro serviço. Desculpe se eu entendi algo errado, mas essas aqui são as minhas palavras, ou melhor, as palavras daquele caso. Família brasileira, honesta e trabalhadora, como quase todas, honesta e trabalhadora. Sem mais delongas, não repare o sorriso amarelo. Um abraço do ainda amigo, Marcelo. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2006.